las nubes conmigo? Te dejo la invitación. Si quiere, yo no tengo problema. Essa menina lança todo esse perfume. Desbaratina, não dá pra ficar imune. Ó, teu amor, tem cheiro de coisa maluca. Vem cá, meu bem, me descola um carinho. Eu sou neném, sou sossego com beijinhos. Vê se me dá o prazer de ter prazer. Baratina, não dá pra ficar imune. Ó, teu amor, que tem cheiro de coisa maluca. Uau! Vem cá, meu bem, descola um carinho. Eu sou neném, sou sossego com beijinhos. Vê se me dá o prazer de ter prazer. Comigo, só comigo. Me vira de ponta cabeça. Gato e sapato, me deixa de quatro no ato. Me enche de amor, de amor. Lança, lança perfume. Lança, lança, lança perfume. Lança, lança, lança perfume. Gato, sapato, haga lo que quiera conmigo.